Oi! Vá. Ação. Três, dois, um, vai. Agora você vai ouvir podcast da Alice. Hoje a gente tá aqui para mais uma podcast da Alice. Eu demorei muito, eu tinha falado que eu ia gravar a próxima semana, passou um mês, né? Então, vamos. Hoje a gente vai entrevistar o Augusto. Vamos mostrar algumas músicas que ele gosta. Fala oi. Oi. Ele grita, não precisa que ele é pra ouvir até o vizinho. Fala oi, pai, porque você tá aqui, né? Fala logo oi. Oi, Alice, tudo bem? Tem que falar oi para as pessoas. Ah. Oi para o público da Alice. Fala oi, Mayara, que você vai estar no próximo programa. Oi, público da Alice. Nossa, falou um público da Alice. É público de todo mundo. Você, quando eu entrevisto tipo você, aí é público de todo mundo. Que tá sendo entrevistado ou que mas tá não é o programa da Alice? É, mas... Então é o público do programa da Alice, ah, né? Então tá. Então, Augusto, vamos começar com algumas músicas. Vamos lá. Eu lembro que eu vivia atormentando você. Vida segue, né? Então, qual é a sua primeira música? A primeira música chama Mykonos. É uma música de uma banda chamada Fleet Foxes, é uma banda norte-americana. Mykonos é o nome de uma ilha grega, tá? E essa música, ela, eu gosto muito dela porque a música em si é muito bonita, a musicalidade é muito bonita e a letra lembra muito meus irmãos, né? É uma música que fala de irmãos e daí por isso que é uma música que eu gosto bastante, assim. Então, vamos pedir pro nosso DJ... Não é nem DJ, é editor, mas fazer o quê, né? Então vamos pedir pro nosso DJ, que é o editor também, ir lá colocar a música. Solta o som, DJ! Eu vou falar com o DJ, vou pedir pro DJ, antes dele soltar o som, colocar tá. A versão ao vivo dessa música, que é muito bonita. Então, ao vivo, hein, DJ? Cloud of dust on us. waiting down at the ancient gate. Thank you. Próxima música. Próxima música. Ah, eu nem comentei da música. Ah, tá. Desculpa, comenta aí então. Eu achei a música legal. Parece Beatles. E é bem legal. Eu gostei. Ela é animadinha. Então vai. Fala aí a segunda música. Segunda música que me veio à cabeça é uma interpretação do Otis Redding. De uma canção chamada A Change Is Gonna Come. E a tradução seria Uma Mudança Vai Vir, A Mudança Vai Vir, ou Alguma Coisa Vai Mudar. Essa música ela é interessante porque a letra dela é muito bonita, né? Ela fala sobre o eu lírico, ele é negro, ele nasceu na periferia norte-americana também, e faz uma reflexão sobre todos os problemas que os negros enfrentam, né, nos Estados Unidos. Mas é uma música que ao mesmo tempo dá esperança, né? Porque o lírico, ele espera que uma mudança vai acontecer e ele acredita nisso. Então é uma música que fala sobre esperança, na minha opinião. Assim, gente, ele sabe falar mais que a gente, assim, né? Porque quando foi a minha vez, eu não sabia nem falar o que era a música. Papai também não. Só ele consegue falar assim. Ai, ai. Então vai. Coloca aí a música. Aí depois eu falo, chega e eu vou cansar. Gente. Up there. gotta come. Oh, yes, it is. There's a time I will go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me? Still labor to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Dear mother, oh man. Que é uma música brasileira de uma banda chamada Novos Baianos, tá? Que chama Mistério do Planeta, essa música. E eu escolhi ela porque é uma música que é muito bonita, né? A letra é uma letra muito interessante, que o El Lírico ele já inicia falando que vai sendo como é. Não, peraí. Ele vai mostrando como é e vai sendo como pode, entendeu? E eu acho muito legal essa ideia de você ser como você pode. Tingambando, vem gaticanhando, vem. Tingambando, vem gaticanhando, vem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passar os olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no princípio em cada um.

caress, satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild as a wind. dessa música é da Nina Simone, que é um ícone do blues, do jazz. O nome da música chama-se Wild is the Wind, né? A tradução seria Selvagem é o Vento. E é uma música linda. Pra mim é uma música de amor, assim, muito genuína, sabe? Muito... Legal. É mais que legal. Demais! Ela é genuína quando só dizer legal não é suficiente, entendeu? É bem mais que isso. Talvez eu não goste porque ela não é uma música animada, tá? Mas... Depois eu procuro a tradução. É uma música de amor. Se eu tivesse que escolher uma música assim de amor, eu diria que é essa. Vou abrir a tradução pra tu ler aqui. Eu queria fazer uma requisição pra Alice, que é a dona do programa. Pode. Mayara falou que vai colocar 6 músicas, eu queria colocar 6 também, já que ela colocou, eu queria saber se eu posso. Vou abrir uma... exceção? É. Vai. Muito bem. A gente, da outra vez, a gente disse que ia fazer 5 e fez 8, né? Então, vira que saiu muito número. Eu abro uma sessão, uma exceção pra você. Vai. Então tá, quero agradecer aqui a Alice pela exceção que ela abriu. Mas tu nem comentou a música. Então, uma música legal, eu tava aqui lendo a tradução, é bem massa. É uma música de amor bem legal, mas eu não achei... E o que fala a tradução? Ah, agora eu vou lembrar, não vou lembrar. Sim, mais ou menos. Mas tem uma parte que fala o vento é selvagem, o vento é selvagem. Esqueci o resto. É beijo você, por causa do seu beijo. Por causa do seu beijo, minha vida começa. Acabou, minha vida começa e esse resto aí. Próxima canção, que é a canção especial. É uma música que eu acho que é muito bonita. Chama-se The Spirit Carries On. Que a tradução, ela é o espírito segue, né? É uma música que fala de morte, assim, mas da morte de uma forma de esperança, entendeu? Que mesmo depois que a gente morre, o espírito continua, tá? As coisas aqui ficam, mas a gente vai transcender. Então eu vou adorar ler a tradução. Por favor, Mayara, coloca aí a tradução. E essa música é de um álbum do Dream Theater, né? Que é uma ópera que narra a morte de uma garota e tal. Então, e aí todo o álbum isso. É sobre isso. Tá. Tá, então pode pôr a música aí. Vou botar então. Nossa, where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on. I used to be frightened of dying. To think death was the end, but that was before. I'm not scared anymore. I know that my soul will transcend. Então, na tradução da música, tinha falando que ele costumava ter medo de morrer, se ele morresse, amanhã, alguma coisa. Pede pro Augusto falar, que ele sabe. Augusto, fala aí. O que, é que você quer que eu fale exatamente? Fale a tradução aqui. Tá. É, então, o eu lírico dessa música, ele se mudou para essa casa que ele está recentemente. E onde é que fica a casa? É uma casa fictícia, eles não falam onde fica a casa, mas aí foi nessa casa que essa menina faleceu. E aí ele começa a sonhar com ela, entendeu? E no sonho dele, ele começa a se envolver com ela, né? Ele começa a gostar dela no sonho. E daí, depois de um tempo, ele descobre que ela não é um sonho, que ela é uma menina real, né? Que viveu e tal. E que apesar de antes de acontecer isso, ele ter muito medo, até acontecer esses episódios, medo da morte e tal, depois que ele descobriu que ela era real, ele ganhou esperanças novamente, né? E aí ele fala que ele sabe que o espírito segue. Então, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que a gente morre, depois Jesus vai chegar e a gente vai pro céu. Sim, mas o espírito não seguiu? Não sei. Eu não sei exatamente. Porque, ó, vamos supor, a gente morreu e Jesus levou a gente pro céu. O nosso espírito não seguiu pro céu? Sim, só que a gente não vai morrer direto pro céu. A gente vai morrer e depois ir pro céu. Então, é isso que eu tô falando. Não, ah, tá, entendi. Eu gostei da música. É meio doida, assim, sabe? Mas, é, gostei. Massa, legal. Que legal. Tchau, tchau. Outra me música. Diga uma coisa, você sabe o que é eu lírico, Alice? Não. Então por que você não pergunta pra ele? Porque ele fala sempre do eu lírico. É, eu tava então falando, fala já tava sabendo. O eu lírico é a voz que tá falando no poema. Por exemplo, eu escrevo um poema. Vou fazer um pequeno poema agora. Fui ao mar pescar peixe, não tinha peixe, pesquei camarão. Nossa, isso é bom. Entendeu? Eu fui ao mar, Augusto foi ao mar, eu fui ao mar pescar peixe, não, porque eu não sou pescador. Eu demorei 3 horas para escrever um poema. Me explica qual é a mágica. Mas é prática, a mágica é prática, você tem que falar o que vem no seu coração. Não tem muito o que pensar, não, você está com vontade de escrever, veio na sua cabeça, você só escreve. Não se preocupa se faz sentido, se não faz. O que não pode é deixar de escrever. Mas então, voltando, eu não sou pescador, eu não fui ao mar, nem pesquei camarão, mas a pessoa do texto, a voz que fala no texto, foi ao mar e pescou camarão. Essa voz é o eu lírico. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem ainda mais alguma música? Tem a última que você pediu, né? Eu pedi? É, pra colocar uma música minha. Você falou, coloca uma música sua. Não foi? Tá, essa música chama-se Música de Frio. Tá? É uma música que eu gosto muito porque foi uma das primeiras músicas que eu gravei. Hoje eu pensei em escrever uma música pra você, pra te mostrar quando você chegar aqui, pra ouvir embaixo do cobertor tomando um chocolate quente. Hoje eu arrumei o quarto e aparei a barba pra te receber. Fiz feira, pus a lenha na lareira, dispensei a engomadeira pra te receber. Preparei um abraço pra você chamar de casa. Casa comigo. Dragonfly in our garden, and it flies and flies, and over its wings the sound of the deep sea can find me and sink me right into your eyes. Ah, eu pensei e sei os pássaros que através gravou a música? Sim, eu vou botar pra tocar. Uma das primeiras músicas que eu gravei que fez sucesso. E daí eu vou dar um play nela. Música de frio, chama. Tá. Eu vou trazer um CD meu pra tu quando eu vier novamente, tá? Vamos lá. Essa música é a terceira música do meu disco, que chama Cachalote. Sabe o que é um cachalote? Não. É uma baleia gigante. E aí o nome do meu disco é Cachalote. Tá. Tá? Tá. Lá vai. Uhum. Hoje eu pensei em escrever uma música pra você, pra te mostrar quando você chegar aqui, pra ouvir embaixo do cobertor tomando um chocolate. Parei a barba pra te receber. Fiz feira, pus a lenha na lareira. Dispensei a engomadeira pra te receber. Preparei um abraço pra você chamar de casa. Casa comigo. In the shape of all the clouds, I see a dragon fly in our garden, and it flies and flies, and over its wings the sound of the deep sea can find me and sink me right. Pensando se dava para Augusto dar 3 CDs para mim, para eu poder sortear para os meus, pro meu público. Eu posso sim, vou mandar para por correios para você. Assim que chegar em Florianópolis, segunda-feira da semana que vem, eu já vou colocar tudo nos correios. Ótimo, aí você pega 4, porque 3 é para os meus públicos e para mim, né? Tá, claro, tem que ter um para Alice, né? É. Porque senão eu ia ficar triste. Você sabe quando ele gravou esse CD? Não. Então pergunta pra ele. Eu gravei o CD em 2014 e foi isso. Gravei em 2014. Já tem outro CD? Tem um antes desse, né? Que chama Mini Acústico Augusto, que tem 3 músicas só, que foi um acústico que a gente gravou. Nossa, quanta pouca música. E daí, bem pouca música, né? A gente podia pôr uma palhinha dessas músicas aí no programa, podia não? Podemos. Mas eu tava pensando que essas músicas, essas 3 musiquinhas, podiam ficar pra um programa especial. Que vai ter nessa semana ainda, pra um programa especial. E ideia, né, pra ver se vocês gostam das músicas, a gente vai colocar no fim do nesse programa novo que a gente tá fazendo. Combinado, mas esse ano tem CD novo, eu vou lançar, tá? Tá, e quando você lançar vai ter que me dar mais 4. Tá, combinado, já vou deixar separado já. 4, especialmente pra mim. E tipo assim, tem que estar autografado, Augusto, sei lá o que, sei lá o que. Claro, com certeza. E também tem que, depois eu vou ter que me autografar, né? Porque eu tô dando presente. Ah, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Ô Augusto, me conta uma coisa assim, você tá desde quando lá no Sul? Eu tô no Sul desde 2015. Desde setembro de 2015. Ah, nossa. Então é pouco tempo. Mas esse som, ele eu tava prestando atenção na música e ele não, você não localiza nele uma região, né? Não, é, todas a, o disco se chama Cachalote. O cachalote é um mamífero que viaja mais durante mais tempo, ele passa mais tempo viajando e viaja mais fundo. E todas as canções do disco eu compus enquanto estava viajando. Né? Então, Música de Frio eu compus quando estava morando nos Estados Unidos. Aí Simplicidade estava nos Estados Unidos também, Recife estava na Inglaterra, Coração de Lata estava no Brasil, Para Acalmar o Coração, Brasil, e Maré no Brasil. Mas em todas as músicas, ou eu estava viajando ou eu estava me preparando para viajar. Mas foi gravado onde? Foi gravado na Inglaterra. Na Inglaterra? Foi gravado e na quem Inglaterra. Que fez esse metal? Os metais eu compus e contratei os músicos, né? Porque eu sou compositor, não toco os metais. Eu compus e contratei os músicos para tocar. Amigo, você morou na Inglaterra? Morei, que foi onde eu conheci ela. E morou? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Foi. Lindo. Eu não saía de lá, não. Ia ficar aqui, lá mesmo, né? Mas eu tinha que voltar, né? Porque eu tava indo com dinheiro da bolsa do público, né? Bolsa pública do governo brasileiro. Aí eu fui para aprender, voltar pro Brasil e contribuir aqui no Brasil com o que eu aprendi lá, que é o que eu tô fazendo agora. Então. Tanto que os meus CDs você pode baixar de graça. Todo mundo tem acesso de graça. Lá no meu site, www.augusto.mus.br. Baixa tudo de graça. Mas e a gente pode usar nos vídeos também? Pode, fica à vontade. Mas lembre-se que a gente vai passar... a gente vai sortear 3 CDs pra vocês, tá bom? 3 CDs. Lembre-se. E pra ganhar um CD tem que fazer o quê? Bom, vocês têm que me seguir no Facebook, né? Tem que me seguir no Facebook, comentar lá. E compartilhar a postagem. E compartilhar. Né? Uma foto que eu vou tirar. Fechou, então. Combinado. Fechou? Fechado. Fechado. Agora, papo sério. Mais sorveteria, menos corrupto. Agora eu quero entrar num assunto muito importante. Na Bahia, em Salvador, uma banda, que eu ainda nem sei o nome, estava tocando e eles puxaram fora Temer. Agora, essas pessoas, donas do poderes, proibir eles de tocar no carnaval de 2018. Então, agora eu vou aproveitar para puxar um fora Temer, fora corruptos, fora machistas e fora fascistas. Fascista! Fascista! Fascista! Vai fechar por aqui. Até... Eu agradeço os convidados. Ah, gente, obrigada por... Mas obrigada por estarem me ouvindo. Compartilhem. E lembre-se que a gente está aqui em João Pessoa. Muito não, obrigada. Não, você agradeceu o entrevistado, não era o... Ah, tá. Desculpa, porque você também falou, né? Agradeço o público. Obrigada, Augusto. De nada, Alice. Obrigada, Nayara, que você também vai ser entrevistada agora. E obrigada, Hernande. Mais conhecido? Como pai. Então, tchau! Vamos lá? Bora. Ação? Uhum. 3, 2, 1, vai. Me diz que vai voltar, que os dias sem você aqui são tão cinzas. Vem, abre o riso para mim e me diz que assim você se sente melhor comigo. Fica. Que minha vida te abraça, meu riso se laça ao teu coração, que me traz a batida do universo, tudo lindo e eu confesso que minha vida só existe mais bonita com você. Chega, traz as flores do jardim e vem pra cá ficar. As coisas mais belas, espanta as minhas.